14 Sound Projetos Automotivos. Chegamos para criar novas tendências em som automotivo. Seja único. Seja 14 Sound Projetos Automotivos. Agora você acertou. Você está na 14 Sound Projetos Automotivos, meu brother. A loja do som automotivo chegou. A 14 Sound Projetos Automotivos. Contato 982824922. A loja do som automotivo chegou. A 14 Sound Projetos Automotivos. Contato 982824922. Todos os mixagens. DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Seja único. Seja 14 Sound Projetos Automotivos. Fechamento é sorriso, me dá onda, você sentando mozão, me deu onda, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama, o pai te ama, é, o pai te ama. Transição de projetos automotivos. Chegamos para criar novas tendências em som automotivo. Sorriso, me dá onda, você sentando mozão, me deu onda, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama, o pai te ama, é, o pai te ama, ai, cara. esse show de som e iluminação só poderia ser da 14 Sound Projetos Automotivos. Agora você acertou. Você está na 14 Sound Projetos Automotivos, meu brother. Sound Projetos Automotivos. A loja do som automotivo chegou. A 14 Sound Projetos Automotivos. Contato 982824922. Agora você acertou. Você está na 14 Sound Projetos Automotivos, meu brother. Sound Projetos Automotivos. Chegamos para criar novas tendências em som automotivo. Esse show de som e iluminação só poderia ser da 14 Sound Projetos Automotivos. How deep is your love?

Esse show de som e iluminação só poderia ser da 14 Sound Projetos Automotivos. Traz sal de ostentando e as novinhas vai pirando. Traz garrafa de Xandão, traz cerveja, eu tô chegando. Mano, o mix tá tocando, DJ Luan agita. É o Branco e Dada, então se liga na batida. É o Jonathan Promoter, Gideilson na pressão. Ítalo Promoter, o seu Playson em ação. Girando, girando, é o Traz Sal de tá chegando. Girando, girando, já tá cima, vai. As molecas já estão na pita, as molecas já estão na pita, na pita, na pita, na pita, na pita. Saiu com o Paulinho um dia, já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com o Paulinho um dia, já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Na pita, na pita. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Na pita, na pita. Gordinha, magrela. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. Paulinho da Adidas Produções. 14 Sound Projetos Automotivos. Chegamos pra criar novas tendências em som automotivo. As molecas já estão na pita. Na pita, na pita, na pita, na pita. Saiu com Paulinho um dia, já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com Paulinho um dia, já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Na fita, na fita. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Na fita. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai. Rebola pro papai, rebola pro papai. Rebola pro papai, rebola pro papai. Agora você acertou. Você está na 14 Sound Projetos Automotivos, meu brother. Eu tô rolando, eu tô de onda, eu tô afim, eu tô gostando. Ele é o suril de hoje, já tô tocando. Essa é a vibe, hoje a festa tá bombando. Vem rebolando, eu tô no clima, eu tô afim, eu tô gostando. Edielso agora tá arrebentando. Essa é a vibe, hoje a festa tá bombando. Eu pino só que toco e a galera pira, vê que a onda é a 10 de ouro na cartilha. Pode me tocar, o povo chega de montão. E o Denilson Santos faz a organização. Vem rebolando. Então pino só que tá tocando. Vem rebolando. Toca que a gatinha tá gostando. Vem rebolando. A galera dança sem parar. A festa tá legal e não tem hora pra acabar. Vem rebolando. Então pino só que tá tocando. Vem rebolando. Toca que a gatinha tá gostando. Vem rebolando. A galera dança sem parar. A festa tá legal e não tem hora pra acabar. E aí, tá gostando, filha? Então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, bola, bola, bola. DJ Marcos Cauê. Seja único, seja 14 Sound Projetos Automotivos. DJ Fabrício, o imbatível, é sucesso! Vem rebolando, eu tô de onda, eu tô afim, eu tô gostando. Ele é o suril de hoje, já tô tocando. Essa é a vibe, hoje a festa tá bombando. Vem rebolando, eu tô no clima, eu tô afim, eu tô gostando. Edielso agora tá arrebentando. Essa é a vibe, hoje a festa tá bombando. Eu fui no toque, toque e a galera pira, fica onda. Sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foto sensacional. Esse show de som e iluminação só poderia ser da 14 Sound Projetos Automotivos. Sentada daquela nervosa.